064 Aracaju. Azul 4206, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545, faça a solicitação ao mesmo. Afirma. Grato, por aí. Tempo 02, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte com estabilizado. Desça para 2000, autorizado final do Controle 1-2-0-19, então. 1-2-0, Azul 2712, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 2712, decolado, Cedar Coral 1700 para 1-70. 27112, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 1170. Via Conde 1170, 2712. Controle Salvador, eu faço Romeu Bravo Serra Serra. Prossiga, Bravo Serra Serra. Encerrou o CGL, agora a questão é Serra Índia para Índia para Bolsonaro. Gente, o Bravo Serra Serra mantém-se em condições visuais 500 pés, autorizado cruzamento entre Simbra e Duna, sem interferir com o eixo de aproximação 1-0, reporte visual contra a Ranger Equine. Autorizado entre Simbra e Duna, vai reportar visual contra a Ranger Equine, o Bravo Serra Serra. Controle Azul 25 na Juna, solicita mudança de nível para o 200. Faz coordenação com o Centro Azul 2591. Azul 2591 confirmando 220? 200, Felipe. Gente, 200 aguarde. Marcaxe 3972, 2740, Ásaco mantendo 500 pés, um Robson 66 mantendo 500 pés e irá fazer o cruzamento entre si. E Dona não irá interferir na sua aproximação. Alô, Salvador, boa noite, Pastor 2-0. Boa noite, Pastor 2-0, solo na escuta. Eu posso estar com o de Salvador para Brasília, solicitando autorização. Confirma o horário. É, passado ali atrás, 20-20. Mantém escuta. Mantém escuta, passou 2 horas. Salvador, da XMS 6201, posição 9, para conseguir questionamento. O XMS 6201, posição 09 autorizado, chame tá. Tempo 02, chama a torre, 118, decimal 95. Chama a torre, 118, 02. Bravo Serra Serra, porta o fundo visual com o local de pouso. Vai reportar visual, Bravo Serra Serra. Estela, baixar travado. Reportar a Serra, baixar travado. Enche, não traço alguma coisa da força no setor, frequência livre para a programação. Frequência livre, muito grande, uma boa noite. Olympus 02, pouso autorizado, pistão 0, vento 160 graus, 089, 160 graus, 089. Pouso autorizado, pistão 0, pouso 02. 3 horas. 2591 no controle. 591. Minuto para o limite da terminal, chama agora Ilhéuzinho no deserto de Simão 1. Ilhéuzinho no deserto 1, obrigado, boa noite. Faz o boa noite. Boa. Caso de falha, 125 decimal 1. Chama a Recife, então, em 3, 2, 5, 1, obrigado, boa noite. Zero, mantém escuta, aguarde. Aguardo, pastor Zero. Dois, tá, 3, 8, 9, 7, boa noite, ponto 010, pronto. Boa noite, tá, 3, 8, 9, 7, tráfego nacional P3, Força Aérea, você vai passagem após alinhar e manter. Após passagem, alinhar e manter, tá, 3, 8, 9, 7. Olympus 02, no solo ao 05, libere pista à direita via taxi eco, mantenha esta frequência, táxi via Alfa, reporte táxi via Delta para o cruzamento. Projeto 02, curva direita, sai na F, Alfa, vai até a Delta, na interroga para a frente. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 1,60 graus, 1,0, nosso ajuste no 020, 1020. Livre decolagem 1020, tá? 3897. Sábado, boa noite, 6201, Oxalé, prontinho, pode esperar da 1,0, 0, 0, 0. Oxalé, 6201, após o 321, tá? Aliás, e manter pistão 0. 109 da Tânia, mantém 1,0, 6201. Copiou 180, decola da 10, curva direita, saída do ar, controle 208, transporte 5028, passou 20. Saída Arbor, Elefa, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, Elefa, Eco Lima, Eco Fox, Alfa. Abaixo Eleva, passou 20. Boa, Elefa, copiou? Boa, Elefa, copiado, pastor 20. Correto, chame para acionamento o pastor 20. Para acionamento, pastor 20. Autorizado, chame para o táxi. Chamará para o táxi, pastor 20. Zero 02, cruzamento imediato autorizado até o pátio militar. Atenta a movimentação no pátio, tem um Embraer 120, um Brasília acionando no pátio militar, ok? Estaciona a frequência livre. Vai cruzar de meio de rastro com o 2 0 2 0 8 controle em 120.8, boa viagem. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite. 3897, decolando da EL. 3897, completo radar na decolagem, saída da EL, subiu e mantenha 300. 300, 3897. É 201, reto 150 graus, 089, ajuste no 020, decolagem autorizado. 201, declarado aos 10, controle 120, décima 8. 208, obrigado, boa noite, 6201. Controle Salvador, boa noite, 6201, 2 Xanhã, passando 1500 pés, Dael Leda, quando possível, boa Leda. Xanhã 6201, no contato radar, tudo mantém o nível 360, após 2000, está autorizado Leda. Após 2000, boa Leda, subindo para 360, 2 Xanhã, 6201. Vitória. Volume 645, Salvador Vitória, 360, nível autorizado, via Uppers 144, decolada 120, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Giner, 1208 controle, acione 5074 no transponder. Projeto nível 360 para Vitória, direita. Saída da El, linha da Diné, 208, controle 5074, transponder, Gono 645. Correndo, chega para o pushback, acionamento. Vai chamar, Gono 645. Salvador, posto 20 acionado, tá, posto para o táxi. 20, autorizado o táxi, reposte na Taxway Hotel, posto 20. Posto táxi, posto na hotel. Devo a Monte, vou atar 3897. 3897, estou sendo coordenado no momento. Ótimo, ótimo. Agradece a coordenação. São 3897. Boa noite, esse é a minha 259, quem está para a autorização do barulho? Esse é a minha 259, Guarulhos 360, copia? Márcio. Falando Guarulhos 360, nível autorizado, via Upazulu 10, decolada pista 10, primeira curva direita, 1208 controle, saída da El, Leda, Mótiva. Acione no transponder 5067. Guarulhos, conforme 360, via Amplitude 10, decolando da 10 com curva direita. 1208 controle, da El Leda Mótiva. 5067, o transponder no 8, Ocean, né? 6259. Correto, chame para pushback acionamento. Tá pronto, pushback acionamento, gol no 645, na posição 2. 02 está autorizado, chame para o táxi. Chama para o táxi, agora 645. Como Salvador, pastor 20 no hotel. Pastor 20, chame a torre agora em 118 decimal 95. Torre em 5895, pastor 20. Boa noite, pastor 20. Boa noite, pastor 20, táxi autorizado à direita, via pista, reporte onde for. Pronto, cabeceiro no 0. Eu estou alinhado, estou procurando agora, passo chama centro Recife, em 13325, alterna em 1251. 3325, 251, obrigado, boa noite. Oceanânia 201, chama Recife em 133, decimal 25, alterna em 1251. 3-3-2-5-2-5-1, 6-0-1, boa noite. 2712, 1 minuto para o limite da terminal, chama do Aracaju em 1-2-0-3. 1203, azul 2712, obrigado, boa noite. Obrigado. 705, a senhora identificação de chegada bom, se desse mantém o 050. Segundo no 645, 137 a bordo, com fins, 3 horas e 40 de autonomia. Confirme a alternativa, confins? Afirmo. Segue via Engenho Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-9-5, QNH-1-0-2-0, bom voo. Engenho Alfa, 1-2-9-5-1-0-2-0, agora vem 4-5, boa noite. Salvador, muito boa noite, é o Azul 2781, a informação Bravo, autorização Vitória da Conquista 180. Azul 2781, Salvador Conquista 180, nível autorizado, via rota decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbó, Elefa, após sair conforme, 1208 controle, 5106, transponder. Decolagem autorizada. Autorizado, Vitória 180, Vitória da Conquista 180, decola conforme na pista 10, curva à direita, após Arbó, Elefa. E depois conforme plano de voo. Controle 20.8 e 5106, transponder. Correto, chame para pushback, acionamento. Maria Azul. Afirmou, Salvador, eu sou a 3, eu não sei. Prossiga. A gente está sem informação Bravo para Galeão. Qual que seria a saída prevista para nós adiantar aqui? Prossiga, Israel Leda Irumi. Israel Leda Irumi, obrigado. É, na sua escuta aqui, quando definitivo no plano de uma foto. Gente, assim que a gente receber o plano, vou chamar pra cópia, tanto 3197. Apenas confirme o horário da LBT. 9:58. Sim. Vento 160 graus, 10 nós, ajuste no 020, decolagem autorizada. Em decolagem, pista no 0, agora no 645. Chama controle 120, décima 8, boa viagem. 308, boa. Controle Salvador, gol no 645, passando 1500, saída da El. Gol no 645, contato radar na decolagem, saída da El, Lida de Ner, submontei o nível 360. 360, solicita direto de Ner, gol no 645. Objetivo de Ner após 2000, Veleda. Após 2000, Veleda, gol no 645. Salvador, pastor 2-0. Prossiga. Autoriza o pastor Valdeira do Aleph? Autorizado. Certo, autorizado Aleph. 6292. Siga. Falou, é o Oxalé 6292. Estamos 6259, um probleminha de rádio aqui, solicitando 8 pushback acionado. Autorizado no portão 8, chame pro táxi. Chamaremos, obrigado. Porta quando estabilizado. Positivo, autorizado X-Ray, reportarinho estabilizado, limite das restrições, ajustado 1021.0. Fono 645, agora com centro Recife em 133 decimal 25, alternando em 125 decimal 1. 3325, alterna 25, 1, fono 645. Pastor 20, chama agora centro Recife em 1260, alternando em 1288. Centro Recife 260, 1288, passo que legal. Na escuta? Oi, prossiga. Tá falando cópia? Afirma. Salvador, Galeão, 360, nível autorizado. E a rota do plano de voo, decolada pistão no zero. Primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. 120, decimal 8, controle. Acione 5112, das contas. 360, decolada 10, curva à direita, Del, Leda e Rumi. Controle 208, 5112. Correndo, chegue para o pushback e acionamento. Chamará no portão 7, obrigado. Para o táxi, o Xené 6259, nós temos 161 a bordo, autonomia de alternando o Galeão. Xené 6259, autorizado táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 118 decimal 95, QNH 1021. Índia Alfa, ponto de espera 118 decimal 95. Alfa Vista, Gol 705, recepcionando o Oliver. Gente, completa sinal do procedimento com a torre em 118, decimal 9. 1895, Gol 705. Torre Salvador, Gol 705, Noiarinha. Gol 705, tráfego avistado, cheque trem de pouso. Pista no zero, pouso autorizado, vento 170 graus, 08 nós. Ajuste de altímetro, cono 021, 1021 agora. Ajustado 1021, livre pouso na 190, Gol 705. Salvador, boa noite, Senhor. 259, boa noite. Tato na curva 737, Gol. Observa a passagem após alinhar e manter. E após a passagem, não alinhe e manter, Senhor. Somos 38, efetua o backtrack sobre a pista, liberaremos a pista via Taxi Delta. Estamos com a equipe de manutenção do asfalto na Taxi Alpha. Então efetua o backtrack sobre a pista e libera a pista via Taxi Delta. Assim, backtrack sobre a pista, via Delta. Solo Force 38, reporte liberando via Delta. Reporte. 1895 e 1021, azul 2781. 705, ao liberar a esquerda via Delta, chame solo, frequência 121, decimal 1. Esquerda, 121, maravilha. O 1705 segue de Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Salvador, muito boa noite, o Azul 2781, ponte Pena da 10, pronto. O Azul 2781, boa noite. Autorizado alinhar e manter, pelo zero. Ali manter o 02781. Decolada 42, controle Salvador, frequência 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, Azul 2781, decolagem autorizada, pista no zero, vento 170 graus, 10 nós. Ajuste de altímetro no 021. Panama 259, completo radar na decolagem, saída da El, lida mostra, suba para 360. 360, pode ir direto da El, da Panama? Prezado, após 2000, direto da El, 6259. Decolando os 43, chama o controle 1208. Controle 1208, obrigado. Boa viagem. Salvador, boa noite, o Azul 2781. 2781, contato radar, saída Argo, suba sem restrições para o 180. Sem restrições na Argo 2781. Controle Salvador, boa noite, 66, informação Bravo, passo 180 para o 180. 1886, senhora identificação, chegada Mares, desça e mantenha o 050. Fazendo a identificação, chegada Mari para o 050, dono 866. 2781? Diga. Assim que possível, poderia autorizar a Elefa pra gente? Está presente, autorizado 2781. Muito obrigado, hein? Controle 2781 novamente, tem umas informações aqui à direita. Você coordenar por gentileza, assim que possível, pro direto de conquista pra gente? Sim, meu. Super controle de paranave que mudou. É o azul 2781, assim que possível, por gentileza, é, pro de vitória da conquista. Flávio do 781. Seu nome é 259, chame o centro de CIS em 13325, backup em 125, decimal 1. 3325, boa noite. Controle 2781? Siga. Precisa fazer um desvio à esquerda da rota, autoriza? Autorizado desvios, após uma navegação no perfil. Obrigado. Com 866, livre de restrições, desça para 2.000 pés. Hoje, destino 021, livre LF, destino 0, autorizado o próprio procedimento, reporta com estabilizado. Sente, descendo para 2.000 pés, e LF, destino 0, reporta estabilizado, boa noite, 866. Autorizado Conquista. Direto Conquista, muitíssimo obrigado. Para o estacionamento, 3197, posição 7. Autorizado, chame para o táxi. Camarada, mano. boa noite, Bono 099, informação Charlie. Confia Confins? Afirmo. Salvador Confins, 360 autorizado, via rota, decolar da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa voe posição Nítibo, após segue conforme a rota do plano. 1208 controle, acione 5120 no transponder. Realizado.